para a cópia número 4. Seria a previsão do voo 2196, está no meio? Confirma, pessoal. Voo 2196, está próximo do meio. 2196, só está aguardando uma aeronave realizar o translado no pátio, ok? Está aguardando o voo 2196. Gente, agora visual com tráfego. Aguarda cópia número 3. 2196, livre, vai questionar, reposta placa. E por estacionamento, semana ataque, voo 2196. Dan 31179, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. Ok, chama Recife 13325, alterna 95, Dan 31179. Obrigado, bom dia. 80. 100. Tango, você não escuta? Confirma o nível Tango, não escuta. Confirma o ponto de modificação da Jeve. Para o táxi do 296, está com 58 a bordo, 3 horas e 10, alterna com 5. Taxi em via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1014, bom voo. Pátio 1 Índia, quanto mais espera, 1895, voo 2196. Isso é o número 3 agora. Autorizado, após a passagem do Boeing da Gol, acionamento da Guarda, ok? Então está autorizado após o Boeing da Gol, tá 3304. Alfa Tango, então, copia? Autorizado ir e ser uma centena, decola da 10 com primeira curva à esquerda, na saída Momo após direto. Transpondem 5110, controle em 120, decimal 8. Fica autorizado 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída curva transição Caju. Transponde 5115, controle 120, decimal 8. Estou autorizado 6312, cotejamento correto, porta pronto para o pushback e acionamento. Já estamos no motorizado Petrolina, uma centena, decola da 10 com primeira curva à direita, posição à esquerda na saída Momo, após direto. Transponde 5107, controle 120, decimal. Cotejamento correto, porta pronto para o pushback acionamento. 50 graus, 049, livre pouso, pistão 10. Livre pouso na 10, voo 1960. 6311, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado em LSX3, pistão 0, reposto estabilizado. LSX3, autorizado em LSX3, 1010, reposto estabilizado, ajustado 1014, 0639. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL para 360, voo 2196. Não vem bem aqui, Mike, não escuta. Filma o horário da sua UBT. Ciente, aguardando coordenação passada IES, como que o seu plano não confirma o destino aqui. Confirma o destino? Manda o tempo de voo, o Guardião 06. Ciente, o Guardião 06, só confirmando, vai se afastar menos de 60 milhas? Gente, Guardião 06, reporte pronto para decolagem. Pousa 3304 para o táxi 124 a bordo, alterna com 5 3 horas e 25. horas e 25, confirme qual foi o problema. 1, 2, 4. 4? Afirmativo. Sim, já que você vem a Índia, ponto de espera do Rio 1, 8, 95, altímetro 1014, bom voo. E a Índia 1014, 2952, a 3604. Alfa Tango, Tango autorizado para seguir o táxi como número 2, ponto de espera do Rio 1, 8, 95, bom voo. 3, 1, Ana, boa. Afirmo, Juliette, estamos no agora sim autorizado para seguir o táxi. No ponto de espera como número 3, chama a torre 1-9-295, altímetro 1014, bom voo. Autorizado, táxi como número 3, Índia Alfa, 295, ponto de espera, o Juliette, estamos no obrigado. Fala, boa, boa, 1-1-6-0, número. Bom, 1-1-6-0, tá aqui, TV Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repórter. 3304, Alinda, cola pista no 0, verso 060 grau 079. Alinda, cola no 0, tá 2196, chame Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3325, alterna 3395, ou 2196. Tango Tango, ali mantém, só no zero. Três zero quatro, decolou 104, chame controle 1208, bom voo. Obrigado, CDS 3304. Pra volta, aguarda. Aguardando. Alfa Juliette, 960. 960, Alfa Juliette, até o Guincho 90. Alguém 10, obrigado. Controle, boa, CDS 3304, passa 1400 para o 320. Tan 3304, contato Sandar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 320. Sobe via Arbor para o 320, Tan 3304. Ah, estabilizado no curso do localizador 1-0, Oxanero 6319. Oxanero 6319, complexo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1-1-8-95. Completa, chama torre 2895, Oxanero 6319, obrigado. Alfa Tango, lista de decolagem pista 1-0, 0-3-0 graus, 0-6-12 de nós. Juliette Tango Zulu, mantenha ponto de espera. Salvador para Salvador com sobrevoo em Alagoinhas, autorizado... Decolada 1-7 com... Correção, tem condições de decolada 3-5 direto com Proa Norte? Gente, autorizada 3-5 diretamente com Proa Norte, inicialmente restrito a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para incêndio para o 035. 0134 no transponder, o controle 120.8. Tango Tango, decolou Juno 7, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, Lamento para o táxi que chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1014, bom voo. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba via saída MOM para nível de voo 100. Via MOM 100, Alfa Tango Tango. Sana 6311, livre pouso no 0, vento 02, 0 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, 6311. Oceana 6312 autorizado, pushback acionar reforço tax. Esse tango pulou ali e mantém, ficou no zero. Três, autorização, barulho. November Yankee Mike, ajustou no 0 no 4. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera outro. Oceana 6311, solo de 19, livre a próxima direita e chama o solo 121, décima 1. Senhor direita, solo 211, Oceana 6311, obrigado. Temo controle, 1208? Assim. 6363, 340. Apeio Zulu 10, Taubaté, decolada 10, curva direita da Eulê da Mótima, 5143, 1208. 3663, chutei de metro correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Cortarei. Solo Salvador, bom dia, Oxana 63, do nono, ali só. Oxa 63 do nono, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Oxana 63. Dan 3304, autorizado para o Diofito. Diofito, Dan 3304. Papapá, Alfa Tango Tango, quando possível, seu estimado para pouso. Tram 3304, chame Recife, na frequência 1288, alterna 1260. Controle de frequência, de 1260 secundária, primária? Frequência primária 1288, Tram 3304. 288, obrigado. Controle de Salvador, 1808. Eu sigo ali pro 01. Solicito regresso. Está mantendo o nível 100. Ente Olimpo 01, voe farol de Itapuã, em condições visuais, após para descer. Está pronto para descida. Torre 1 no noite, decimal 95, altimetro 1014, bom voo. Ok, Índia 295, a torre, 14, muito obrigado, um ótimo dia. Puxa 63 no 1, no ingresso da via Ginete para o guia 02, atento ao colega da companhia, iniciando o táxi. Controle, bom dia. Papa Tango Juliette Tango Zulu, decolou, saída Momo, passando 1700 pés na sua escuta. Papa Tango Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 100. Subindo via Momo, Juliette Tango Zulu. Guardião 07, bom dia, prossiga. Guardião 07, só confirmando, tem um guardião 06 para decolar, e só o senhor vai decolar, ele também. Ok, ciente, Guardião 07, reporte para ingresso na 17. O Guardião 06 tem condições de ingressar na pista e decolar com proa nordeste, sem interferir até o final, na cabeceira 35? Guardião 06, vento 02, 0 grau, 04 nós, livre decolagem proa nordeste. Tango Juliette, Tango Zulu, quando possível, seja chamado para pouso. Está chamando pouso na 350, Juliette, Tango Zulu. 350. Pronto para a decolagem. Guardião 07, proa nordeste, autorizado, vento 01, 0 grau, 05 nós. Guardião 06, dá presente, chame o controle 1208. 1208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou de Salvador para a cabeceira do Paraguaçu, grupo Zulu. Está com 5 a bordo, o Guardião 06. É, o Guardião está autorizado a voar com proa de vento para o objetivo? Confirme a proa ou o Guardião 06? 317. Proa é muito bom, 6612, mantera 10. Pronto. Autorizado, mantera 500 pés do Guardião. Pente. Chame o controle 1208. Torre Rio Chanel 63, 12, no dia. É Guardião 07? Eu sigo a Guardião 07. Colô de Salvador, proa nordeste, visual com 06. A intenção é prosseguir a retaguarda do 06 para cá, para as tiras do Paraguaçu, tá? Visual. Ciente, mantenha-se em condições visuais, ciente do tráfego à sua frente. Reporte 206 em Salvador. Ciente, vou livrar aqui a Pro Nordeste e vou pro do destino, 317. Ciente, autorizado, Guardião 07. É. Guardião 07, confirma o nome do comandante a bordo. Morado. Gente. 3859, copia? Curitiba autorizado 360, decola da 10, com primeira curva direita na saída Arbórea Elétrica. Lopes Zulu 21 na primeira da via, após confronto. Transponder 5127, controle 120, decimal 8. Salvadora, está 3663, com estacionamento, portão 7. Salvador, está 3663, com estacionamento, portão 7. Autorizado, reporte o site. Autorizado, chamarei para o site. Chalé 6312, decolou 27, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, 6312, obrigado, bom dia. Novembro aqui, Mike, decolou 28, chame o controle 120, decimal 80. Controle 2080, 920, Mike. Chalé 6312, contato radar, submantenho 350, via saída PUC. Via PUC é 350, 6312. Salvador, Palma Cego, Lavê, Big Mike, decolou da 35, em atenção ao número 10. Batendo 90 Yankee Mike, mantém as 5 condições visuais na escuta do controle, ajuste na 094. Repassa 20 milhas por hora. Repassa 20 milhas por hora, autoriza direto a Lagoinha. Autorizar, direto a Lagoinha, repassa 20 milhas por hora. Direto a Lagoinha, repassa 20 milhas por hora, 94. Patango 90 Yankee Mike, esteja atento a um tráfego na sua posição de 11 horas a 500 milhas rumo noroeste. Guardião 07. Ciente do tráfego do Guardião 07, está atento, 90 Mike. Guardião 06, quando possível, estimar de pouso. Guardião 06, na escuta do controle. Quando possível, por gentileza, estimar de pouso. No 254. Controle de Salvador, o Olimpo 01 está na extensibilidade do farol de Itapuã, a 1.500 pés, visual com recurso de trato. O Chame Torre, 118 decimal 95, esteja atento ao Boeing 737 na final da 1-0. Olimpo 01, chamar a Torre, 895, aqui no seu trato. Voo 1184, complete o nosso procedimento, Chame Torre, 11895, informa o tráfego na sua posição de 2 horas a 6.9 milhas, ao 1.500 pés, um P3, no circuito da 107. Ok, 11895, 1184. 1.500 pés, a intenção é ingressar no circuito de tráfego para treinamento de toques e arremetidas. Olimpo 01, informação de tráfego, Boeing 737 da Gol, final de 5 milhas, 1-0. Reporte visual com o mesmo. Reportará quando visual com o mesmo. Olimpo 01. 07, mantenha-se em condições visuais. 4 horas e 20, autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre 98, decimal 95. O ajuste 10 no 4. Rio 18, na minha companhia. Possibilizado. 2, 10, autorizado procedimento, azul 2590. Apatando 9, vem aqui, Mike, quando possível, estimado para Alagoinhas. Alagoinhas, ao fundo 258, 9 do Mike. 258, sim. O senhor vai pousar em Alagoinhas e depois retorna para Salvador? Negativo. Sobrevoo em Alagoinhas e retorno a Salvador. Tem tio estimado de pouso? Pouso em Salvador está presente mais uma hora e trinta. Ao... dois. Torre Olympus 01, está visual com o tráfego Bang na final da pista 10. Olympus 01, prossiga a retaguarda do Bang 737 na curta final. Aguarde a autorização de pouso. Olympus 01, prossegue a retaguarda do tráfego na final e informa que arremeterá no ar. Cliente, Olympus 01, no reporte pronto para arremetida. Portará, 01. Mantenho 035, 9 Bianchi Mike. Mantenha as posições visuais. Guardião 06, frequência livre da coordenação até o regresso. Bom dia, Zan 3663, ponto de espera da 90. Bom dia, Zan 3663, mantenha o ponto de espera no zero. Tem ponto de espera. O 3859 agora sim, livre chão de táxi. 184, solo 34, livre a próxima à direita e chame o solo 121, decimal 1, né? Direito 121, gol, 1184. Solo, bom dia, 1184 da Gol, livrou. 884, Alfa reportando seu Juliette. Alfa vai reportando da Juliette, não é necessário. 5, Fernando 2545, 6312, obrigado, boa tarde. Bom dia. Controle, bom dia. Rono 621, bom dia. Chegada a Bonf, desça para o 050, ajuste no 013. Vazião 07, frequência livre para coordenação, até o regresso. Deixa, aguarda só um minuto. Vai 1000 pés a GL ou 500 pés, ok? Azul 2590, complete o final do procedimento e ele é sexo aí da pista 10, chame torre 1118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, bom pouso. Info 01, arremeteu no alto 36, curva esquerda, ingresso perna do vento no 0, aguarde para girar base. Olimpo 01, curva esquerda, ingresso perna do vento, aguarda para girar base. Zan 3663, sem condições de decolagem imediata, sem parada. Afirmo. Tá 3663, livre decolagem imediata 10, vento 350 graus, 039. Autorizado a decolagem 10, vento 3663. Patrulha 04, escuta. Autorizado no local Salvador, Salvador, sobrevoo no setor Uísque, 500 pés. Transponder 0112, decola da interseção hotel, direto, comprou o Uísque, margeando a linha da estrada do corpo, paralelo, lado direito da pistola 028. O transponder 0112, torre no noite, decimal 95. Papapá, Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado a 4,5 milhas noroeste de Salvador. Submantenha 1100 para serviço de informação de voo e alerta. Chame o centro Recife. 126.85, alterna 125.45. Rote visual com mesmo. Avisou o contrato, Olimpo 01. Olimpo 01, se ajuste como número 2, reporte na final 10. Se ajustando como número 2, reportará na final do 10, Olimpo 01. 4. 1184, mantente da Juliette. A mantente da Juliette. Reduza para 2509. 0, quente, livre pouso no 0, vento 350 graus, 039. Autorizado 2590 da Azul. 3663, decolou 39, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, ingresso, bom voo. 040 irá acender para uma centena. Rondô 648, via chegada Mari, desce até o 060. Ajuste no 013. Salvador, bom dia. Tá 3663, recolando. Então 3663, bom dia. Constato radar, sube mantenha 340, saída da El. Sobe 340, possibilidade de voar na proa de Leda. Autorizado, direto Leda, TAM 3663. Leda, grato, 3663. Azul 2590, solo 40, livre próxima à direita e chame o polo 121, décima 1. Próxima à direita, 211, bom dia. Preciso de informação de voo e alerta. Chame centro Recife, 126, décima 85, alterna 125, décima 45. Dia, bom voo. Azul 2590, 2 Romeu a posição. 2 Romeu. 2859, confirme visual com P3, curta final no 0. Visual. Tá 3859, após a passagem de na curta final, ele mantém pista no 0. Pode colega na final, ele mantém no 0, 3859. Fox Torciano, escuta. Autorizado voo local, Salvador, Salvador. Decola da 17 com curva direita, ingressa no corredor axé, restrito a 1.000 pés inicialmente. O restante da SP até 025, coordenando com o controle Salvador, 1208. O código é o 01116, torre 118 decimal 900. Confirma o PLB e o pátio. Reposte para girar base no 0. Olimpo 01, no comando esquerda, perna do vento, reportará para girar base. Mantém 1.500 pés ou 1.000 pés? Olimpo 01, inicialmente a critério, ok? Não tem para reportar nas redondezas. Pés então, se possível. Ok, irmão, Olimpo 01, 1.000 pés, perna do vento. 01. Aguarde para me escutar. Fox Serra, ciente, pronto para o acionamento? Ciente do acionamento, chame pronto para o DAT, Fox, Fox Serra. 3859, livre decolagem no 0, vento 070 graus, 059. Livre decolagem no 0, 3859. Patrulha 04, autorizado táxi até o ponto de espera da hotel. Lá, torre 18, decimal 95, ajuste no 013. Gol 1621, sem restrições de altitude, desça até 3 mil pés, ajuste padrão. Gol 1648, desça para 4 mil pés, sem restrições de altitude. Meio, 3859, decolou 44, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 08, obrigado. Controle em Salvador, bom dia, tá 3859. Então 3859, bom dia, contato radar, submantenha 360, via saída árvore. 360, poderia curvar da presente à direita pro hoje de Alepa? Então 3859, inicialmente mantém o perfil de saída. Mantém perfil 3859. Então 3663, chame centro Recife. 1033 decimal 25, alterna 1033 decimal 95. 3325 ou 3395, graças, bom dia. Bom dia, bom voo. Confirme. Patrulha 04. Patrulha 04, aguarde na hotel, ok? Para a decolagem. Vai aguardar. Olimpo 01, livre toque arremetido no 0, vento 050 graus, 03 nós. Livre toque arremetido na pista no 0, Olimpo 01. Olimpo 01, informe que após toque arremetido acende 1.500 pés, ok? Positivo, acende para 1.500, após arremetido, Olimpo 01. Autorizado Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeu, via Papel 190, Piraí, restante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, Mótiva. Decolada 190 com curva direita, código 5150 e controle no 208. Bono 621, reduza para 2009. 200 reduzido, 621. Da El, Leda, Mótiva. da Santa Tricona, 50 com problema 208. Chama pronto. Pushback acionamento. Puxa na minha 39. Tá lá. Patrulha 04, ali mantém posição no zero. Foxtrot, Foxtrot Sierra, ajuste no 013, reporte no ponto de espera. 065, bom dia, autorização Guarulhos. Curva esquerda, perna do vento, aguarde para girar base no zero. Olimpo 01, ascendendo para 1500 pés, curva na esquerda, perna do vento, aguardando para girar base. Está alinhado por 04. Patrulha 04, reporte visual com P3, ingressando curva esquerda, perna do vento, vai manter 1500 pés. Já faz visual com P3. Patrulha 04, mantenha 500 pés, livre decolagem 1-0, vento 03, 0 grau, 03 nós, autorizado para o ISCA, pode. 04. 04, copiou? Sim, é isso, copiou. Ok, foi intramodulado, ok, obrigado. Tono 648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pelo localizador, desça até 4 mil pés. 4 mil pés, proa 0, 1-0, 643. Tono 621, desça para 2 mil pés, autorizado sinal de procedimento e LS X-ray da pista 90, reporte estabilizado. 2 mil, reportará. São 3859, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 3859. Confirmando para 648, proa 0190. 0190. Afasta 4 milhas do seu setor uísque, vai a vertical do Centro Administrativo do Estado da Bahia, senhora. Patrulha 04, ciente. Reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai reportar, vertical farol de Itapuã, o 04. Oceania 6250. Oceania 6250. Continue a aproximação, aguarde autorização de pulso. Guarda. Dono 648, para o localizador, curva direita, proa 060, reposto estabilizado, desça para 3 mil pés. Proa 060, 3 mil pés, dono 648. Operações Salvador é o Olímpio. Desculpa, tá bem cerrado. Oceania 6250, livre pouso no zero, vento 340 graus, 03 nós. Informe para a sua direita, helicóptero 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. A feira de pouso, tem um tráfego à esquerda no 702 no regado. Patrulha 04, só confirmando. Inicialmente a instrução, a posição de decolar era curva à esquerda. Confirme, o seu curvou à direita. Tu vem à direita e entendi à direita. Você já mandou pra cima do farol de Papo Anta, tô em cima dele agora, tá? Ok, eu tô ciente. O Patrulha 04, dá presente, chame o controle 1208. 1208-04. Caixa prego. Veracruz, reporte visual com Veracruz. Foxtrot Sierra, alinha e mantém, pista 107. Trot, Foxtrot Sierra, vento 030 graus, 059. Até o nível de voo 050, ajuste padrão. 050, ajuste padrão, 12020. Ono 621 estabilizado. Afirma, senhorita. Gente, complete final do procedimento e ele é sexo-ray da pista 10, chame torre, 118.95. 95, obrigado. Patrulha 04, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle. Confirma, o senhor irá fazer sobrevoo no farol de Itapuã? Negativo, a torre do aeroporto para essa posição e depois... Patrulha 04, autorizado direto destino, reporte visual com o local de pouso. Vai reportar 04. Alfa 3896, bom dia. Via chegada a mar e desça até o nível de voo 060, ajuste 1093. Nuno, novo 360 pela direita. 6250, solo ao 52, frequência, chame no 2 no Cogino. 2 ou 9, obrigado. 6 ou 9, reposta avisada. Ok, vai interceptar o Glide, o Nuno 648. Bono 621, no livre pouso no 0, vento 06, 0 grau, 04 a nós. Livre pouso, 621. Bono 648, informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 7.4 milhas rumo oeste, está mantendo 200 pés. É um Bravo Hotel 07, não irá interferir na sua aproximação. Ok, estabilizado, tempo de queda, Bono 648. Gente, completo final do procedimento, chame torre 118-95. 295, bom dia. Bom dia, bom pouso. Patrulha 04, mantenha o setor sul de Salvador, informa o tráfego na final da 17, o Boeing 737. Tá, senhor, vai manter o setor sul, o patrulha 04. Então 3859, chame centro Recife, 128-8, alterna 126-0. 288-260, obrigado. Uhum. Decola direto do pátio, Proa Norte, Serra Índia com Índia. Torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 3. Mike Gillette ao meu. 7, vento 040 graus, 039, corredor axé. Tudo conhecimento do controle nesse setor, frequência livre para coordenação até o regresso. Um bate, o restante conforme. Nível 360, saída. Dael, Leda, Mótima. Decola da pista no zero, com curva à direita. Código 5167, controle no 208. Então está autorizado, 360 para Guarulhos, é previsto 10, mais direto, up de base. Conforme que foi, Dael, Leda, Mótima. 5167, 120.8. Dael, Leda, Mótima. Isso, Dael, Leda, Mótima. Correto, chama pronto no zero. Vai lá. Chegou no 621. Acontece. Oxené 6250, Juliette 03, portão. Juliette, confirmou, portão? 03. Tudo bem, obrigado. 621. Bruno 621, Alfa, importe a sua Juliette. Alfa, importe. Estilo, vai se encaixar com o número 2. Na retaguarda do Boeing, na final do 10, Olímpio 01. Bono 648, livre pouso, pista 10, vento 020 graus, 0612 de nós. Livre pouso 10, 648. Bono 648, informe tráfego à esquerda, P3 prolongando perna do vento 10, não vai interferir com sua aproximação. Ah, ok, cada vez 648. Fox Trot, encerra. Decolou ao 55, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, muito grato, até o retorno. Inicialmente, o restante da subida é coordenado com o controle Salvador, que opera na frequência 1208. Seu código é o 5165, Papa Tango Romeu Juliette Romeu. Afirmo, 17 direita. Um no mil pés restrito, restante da subida até o 085, coordenando com o controle. Romeu Juliette Romeu, confirmar POB e bate. Quem tirar manter 500 pés, patrulha 04? Ativo, no máximo. Gente, reposte no farol da barra, patrulha 04. Romeu Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Romeu Juliette Romeu, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Para 2000, sem restrições, autorizado LS X-Ray da 10, reportará estabilizada do 2780. Azul 2780, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 15 milhas. A 500 pés, um Bravo Hotel 07 não irá interferir na sua aproximação. Ciente, Azul 2780. Aguarda um minuto, aeronave da companhia parqueará no 09, à sua direita após, será autorizado. Aqui, vai aguardar 2065. 648, solo 57, livre a próxima à direita e chame o solo 121, décima 1. 621, boa. Olimpo 01, vento 02, 0 grau, 05 nós. Aguarde 30 segundos, 10 segundos. Correção, está autorizado o toque arremetido agora, visto no 0, Olimpo 01. Olimpo 01, o toque arremetido. Confirme para a torre. Passa, Mike, Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está no faixa 100 estacionado, se autorizado, deve falar da presente, rumo norte, tráfego ainda com Índia. Mike Juliette Romeu, confirme, decola de imediato. Decola de imediato do passo 5, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ciente, decolagem, da decolagem 45, vento 030 graus, 049, reporte fora do solo pro norte, Mike Juliette Romeu. Reportará fora do solo, Mike Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, aguarde. Romeu Juliette Romeu, autorizado o táxi, reporte um ponto, espera papá. Foi 01, o som foi arremeter 859, acenda 1500 pés, reporte na perna do vento no 0. 01, 1500 pés, perna do vento, pistão no 0, reportará. Fora do solo, Mike Juliette Romeu, pro norte. Mike Juliette Romeu, ciente, decolou em 59, informação de tráfego, tem um P3, está acendendo 1500 pés, vai prosseguir perna do vento no 0. Chame o controle 1208. Está presente, chama o controle 1208, Mike Juliette Romeu. Pode iniciar o 2065? 2065, afirmativo, aeronave já parqueou no 09, está ali. Papá Mike Juliette Romeu, comprou de Serra Índia com Índia. Papá Mike Juliette Romeu, confirma posição? No, através da Enrimar, vai cruzar pela mesma, comprou de Serra Índia com Índia, pro norte, Mike Juliette Romeu, alocado 0115. Papá Mike Juliette Romeu, ciente, mantém-se condições visuais, 500 pés de padrão. Esteja atento ao P3 fazendo circuito na 107 a 1.500 pés. Atento ao mesmo, Mike Juliette Romeu. O vento pela direita, aguarde instruções para prosseguir perna do vento no 0. 360, com curva pela direita, ali, 01. Frequência ali para coordenação, autorizado direto descendo. Estabilizado no curso do localizador, Azul 2780. Azul 2780, complexo final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1118, 95, bom dia. Bom. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2780, estabilizado. Bom dia, Azul 2780. Livre pouso no 0, vento 360 graus, 03 mais. Livre pouso no 0, Azul 2780. Olimpo 01, complete o 360, reporte reinterceptando perna do vento no 0. 01, completa 360 e reportará interceptando a perna do vento. Romeu Juliette Romeu, a linha mantém pistão no 7.